Eu quero aquela mina, mina, vem me namorar. Nas margens daqui, aqui, na fogueira beira-mar. Eu quero aquela mina, mina, vem me namorar. Te quero só pra mim, vem, tenho de planear. Alô? Oi, tudo bem? Quem é? É o Luciano. Oi, Lu. Só liguei pra falar que eu te quero. Também te quero, meu amor. Quero você na beira desse mar, fogueira pra nós dois, o clima vai esquentar. Brisa o vento frio, adormece meus anseios. Seu calor intenso desperta meus desejos. Eu e você na areia desse mar, lua nos namora, só vivo pra te amar. Danado do cumprido que acertou meu coração, a flecha foi certeira, agora vivo da paixão. Eu e você na areia do mar, juntos, como é bom te amar. Eu quero aquela mina, mina, vem me namorar. Te quero só pra mim, vem, tenho de planear. Só quero você, eu quero só pra mim. Mina, quero você, quero te ter aqui do meu lado. Mina, quero você aqui do meu lado. Oh, não. Quero você. Eu quero aquela mina, aquela mina, vem me namorar. Nas margens daqui, aqui, na fogueira beira-mar. Eu quero aquela mina, mina, vem me namorar. Te quero só pra mim, vem. Sob o céu, seu corpo todo nu, lua. Você me envolve, seus beijos me devoram. Deixa rolar, o que é bom tem que acontecer. O que é nosso já está destinado por Deus. Deixa lá, nossa marca na areia do mar. Na areia do mar. Só quero você, aham.